E aí, DJ Pio Mix 02. Tá ligado, é? Chegou uma rumba. Liga, vamos aproveitar. E hoje é o teu dia. E meu estou de canto vai rolar. Tu tá me querendo, eu também te quero. Vamos aproveitar e deixa o clima acontecer. André CDs, o moral de Bicoara.